sonho se torna real. Pela misericórdia de Deus, a Shekinah está sonoramente manifesta. A glória do Senhor manifesta em rimas, lágrimas e dedicação de quem acredita na revolução. A revolução de joelhos prostrados no chão, em cada beco, viela, detenção, em cada quebrada, o bairro nobre. Que todos reconheçam a Jesus Cristo como único Senhor, única salvação, a estrada que conduz à real felicidade, que jamais será encontrada no mundo. Sou grato pelas veredas, pela vitória que vem de cima. A tropa segue sem perder a essência. Ei, irmão, seja quente. A minha herança traz o fogo santo que me livra dos banquetes ilusórios. Deus está ligado que somos templo do Rei. Ele sempre vai te amar e a sua Shekinah vai se manifestar. Não só em Floripa, mas onde houver um coração disposto a deixar Deus preencher o vazio que faz perecer a humanidade. Romanos 12 é o mandamento. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso